when you touch me. Vibes. Thank you. We'll be right back. A música se atrofia quando você se separa da dança. No começo, ali na rima.